Prece a Sri Bhagavan Narayana. Ó bem-aventurado Senhor dos Devas, ser perfeito, divino e excelso Narayana. Tu és o transcendente e absoluto Brahma, o último refúgio, a suprema santidade, o Purusha, que mora internamente eterno, resplandecente, divindade primeira, sem princípio e soberano. Tu és o imortal, a suprema busca de todo conhecimento, a máxima morada neste cosmos. És o primeiro entre os devas e o ancestral Purusha, a grande base do universo manifestado. Tu és o misterioso princípio de vida, o Atma de todo o Yoga, a origem da criação manifestada. Ó Tu, o primeiro dos Devas, o diretor do processo do mundo, vitória a Ti. Saudamos-te com alegria, Senhor. Tu que assumistes as formas de Nara e Narayana, homógenos em essência, para proteger os mundos e restabelecer o Dharma entre os homens, que tem sido preservado por Ti através das eras sem fim. És o refúgio final de todos os seres, o diretor e mestre de todos os mundos, Supremo Senhor. Por Tua graça, os imortais são sempre glorificados. A total energia, a austeridade, a verdade e a atividade funcional no cosmos estão compenetradas por Tua lei. O fogo é o Teu resplendor, Teu alento é o vento e o Teu transpirar são todas as águas. Tu és o conhecedor, o tema de todo conhecimento e o sublime amparo. Tu és o progenitor do móvel e imóvel cosmo. És digno de universal adoração. És o grande mestre. Nada pode igualar-te e superar-te nos mundos do conhecimento, do desejo e da ação, porque és de incomparável poder. Tu és a origem do loto cósmico, possuidor de visão universal. Vitória a Ti, que és o supremo Senhor dos governantes de todos os mundos. Ó Tu, que transcendes o passado, o presente e o futuro. Ó Senhor, concede-nos a plenitude dos nossos desejos para estabelecer o Dharma e também para executar a transformação do Adharma para a elevação do processo do mundo. Aguardamos tuas ordens, Senhor. Ignoramos as medidas que devemos adotar para proteger o Dharma durante o Kali Yuga. Revela-nos tuas ordens e elas serão cumpridas com toda a exatidão. Digna-te, juntamente com Yoga Devi, a instruir-nos nas verdades fundamentais do Sudadharma. Nós buscamos tua graça, inclinando-nos e prosternando-nos ante ti. Tu és o Senhor, digno de toda a adoração. Ó Divino Protetor, recebe-nos muito mais além da forma como um amigo acolhe um amigo ou como um pai protege um filho. Tu que existe por ti mesmo, de infinita manifestação, tu que levas à plenitude todo o cosmos, o impulsionador de todas as aspirações, vitória a ti, que és o supremo Brahma, amante da vitória plena. Om Namo Narayanaya, Om Tat Sat, Om Namastê. Om.